tocou forró, menino. Eu era moleque, agora eu tô aqui tocando forró com ela. Vai, Marrom, que morena forrozeira danada. Morena forrozeira do cangote suado. Tô ficando arriado por você, meu bem. Comecei a bolar, teu corpinho fica mole. E nesse bola e bola e nesse vai e vem. O coração da gente chega lá desde. E a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen. Com você, meu bem. Xenhenhen, quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levantar pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena com você é de quem tiver disposto pra ganhar no xenhenhen. Forrozeira do cangote suado. Tô ficando arriado por você, Marrom. Com esse rebolado, seu corpinho fica mole. Nesse vale vale, nesse bem bom. Quando a gente chega a lateja, e a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem. Aqui assim. E ai. Com você, meu bem. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levantar pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar o gen. Gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen. Eu vou fazer tudo pra ganhar o gen. Roseira do cangote suado. Tô ficando arriado por você, meu bem. Com esse rebolado, teu corpinho fica mole, mole. Nesse bolo e bolo, nesse vai, vai e vem. O coração da gente chega lá desde. E a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem. Xen, xen, xen, xen, xen. Com você, meu bem. Xen, xen, xen, xen. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levantar pó. Ele é um artista, trabalhou bem. Change.